O amor pode ser sublime, pode ser um crime, pode ser fatal. O amor pode ser romance, pode ser uma chance, pode ser cristal. O amor pode ser remédio, pode ser um tédio, pode ser legal. O amor pode ser ter sexo, pode não ter nexo, pode ser real. Tudo em nome do amor. Pode ser, pode ser. Tudo em nome da paixão. Eu cruzo pelo teu caminho pra mudar teu rumo, pra te desviar. O desejo quando acerta o alvo é pra confundir, não pra explicar. Medo, medo. Voz o tempo todo chamando-me.